da Vestática, o mais refinado conteúdo da internet. Ah, mas eu acho não. E aí galera, começa agora mais um Nave Estática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Fábio. E aí, traço. E com ele, o Iken Frost. Com ele por causa de quê? Com ele, subir de, né? Patente? O cara, né? Parece que é um convidado, né? É. O cara, o mito, a lenda, o Iken Frost. É pra mudar um pouco, né, velho? Pra não cair no rotinho, pô. Tem que fazer umas coisas diferentes. E hoje a gente tá aqui pra falar de creepypastas, cara. E agora você faz um what the fuck. What the fuck? Creepypastas, que nome escroto, velho. Pois é. O que é creepypastas, Iken? Então, creepypasta, a definição que eu conheço, são basicamente histórias de terror, né? Escritas na internet e com o objetivo específico de chocar o leitor ou de deixar o leitor se cagando de medo, sacou? Agora, por que desse nome, não faço a menor ideia. Seria tipo, então, aquela agulha de AIDS do cinema, só que é uma versão mais gore, né, cara? Esse negócio do nome não é por causa do site? Site? Mas que site? É, eu já ouvi falar que tinha um site chamado creepypasta.com. Que é onde, durante muito tempo, foi onde essas histórias eram postadas e tal. É. Mas agora, da onde que o site tirou esse nome também, né? É, eu não sei se você pode dizer que é tipo uma lenda urbana pra internet, né? Porque as lendas urbanas, quando nós éramos crianças, a gente realmente acreditava naquelas coisas. E as creepypastas, não. Você sabe que aquilo são contos de terror, basicamente, né? Ou tem alguém que acredita nessa porra? Bom, eu já vi gente que caía tanto em lendas urbanas e já vi discussões na internet de nego caindo em creepypastas, né? É, eu acho que é bem parecido uma coisa com a outra, na verdade. O lance da creepypasta não são só contos ou só histórias, entendeu? Eu acho que são mais, assim, qualquer conteúdo gerado na internet que o nego faz com o objetivo de causar medo e tal. É, até porque existem muitas creepypastas que eu já achei na internet que eram ou vídeos ou imagens, sabe como? Geralmente acompanhadas de uma história, mas nem sempre. Na verdade, os caras, eles criam todo um universo, né? Tudo pra dar suporte àquela história. É. Um vídeo, vem um vídeo, aí o cara conta a história do vídeo. Aí mostrou a imagem, por aí vai, né? Aí, tipo, geralmente conta a história que a primeira pessoa que viu o vídeo teve, arrancou os próprios olhos e não sei o que, coisa do tipo, né? Acontece muito na internet, pelo menos, aquilo de, às vezes, aparece um vídeo de uma coisa bizarra, sei lá, às vezes uma bizarrice da natureza, e o pessoal inventa uma história em relação àquilo, né? Tipo, teve um vídeo famoso de um menino que nasceu, acho que todo vermelho, com um olho vermelho, assim, que o pessoal falava que era um alienígena, tá ligado? Ou era um demônio, esse tipo de coisa. É, isso daí, na verdade, é até uma doença, né? É, era uma doença da criança. Ah, mas isso também tinha, né, quando a gente era pequeno. Eu lembro de esses jornais mais escrotos mostrarem coisas assim quando eu era pequeno. Aí vinha o meu colega, ué, nasceu um menino sapo. Aí mostrava foto lá do menino. Uhum. Na verdade, é a mesma coisa como o Diego falou, só que um pouco mais elaborado, assim. Isso acontece, né? Tem até aquele vídeo que a gente tava vendo esses dias. Era deficiente físico. Ah. É Obedeça La Morsa, né, o nome daquele vídeo. O vídeo do Obedeça La Morsa é um garoto que se veste de mulher, mas você percebe, assim, é visível que ele é deficiente físico e deficiente mental, que ele dança nesse vídeo, mas lógico, tem as limitações dele, ele dança de uma maneira totalmente estranha pra gente, né? E aí começaram a espalhar esse vídeo falando que era pra obedecer, que era uma coisa, o que era mesmo? Que era tipo um culto demoníaco, né, que o tal do Lamorça era o líder do culto. Então, na verdade, o coitado do menino foi estuprado quando era criança, tipo, achou que era mulher e começou a se vestir de mulher, coitado. É, e assim, eu acho que a gente não pode ter muita certeza na hora de passar essa história como verdadeira também, não, porque... É, porque também não sabe, né, a história verdadeira. É. Pode muito bem outra pessoa tá falando por cima, até, né? É, até isso daí ser outra máscara pra creepypasta que nego inventou, pouco custa, né? Uhum. Mas no caso da creepypasta, a original desse vídeo. O que o vídeo tem a ver com a suposta seita? É isso que eu não entendo, cara. É que teoricamente o vídeo, quer dizer, pelo menos a versão que eu vi, não tenho certeza se é a mesma que vocês viram, ela não tinha só a figura lá dançando. Ela tinha também, tipo, parecia, tipo, como se fossem umas mensagens, umas paradas escritas, uma música bizarra, parecia que tocava ao contrário, sacou? Várias coisas esquisitas, assim, que teoricamente poderiam, no universo da história, poderiam poderiam estar gerando um tipo de controle mental sobre você, levando a cometer certos tipos de ações e coisas bizarras assim. Olha, que a verdade ninguém sabe, mas o que é fato é que o vídeo é muito escroto, velho. Quer queira, quer não, cara, é meio assustador. É assim, um pouco assustador. Porra, alguém fez aquilo pra escrotizar, mas assim mesmo a gente fica meio com o pé atrás. Pelo menos eu, né? Um exemplo que vai levar as pessoas a entenderem como é o vídeo sem elas precisarem ver, é aquele vídeo do chamado. Cara, eu ia falar disso, é. Né? Que é um vídeo mais ou menos do mesmo estilo. Aquelas cenas em preto e branco, aqueles sons esquisitos. É, cenas sem nexo. E, porra, vai dizer que quem não assistiu o chamado, mesmo sabendo que era um filme, quando viu aquele vídeo lá, não fica incomodado, não dá uma trancada, né? Agora imagina você topando na vida real com um vídeo naquele estilo, que você realmente não sabe de onde veio, quem fez, por que existe. É, mas eu acho que tem uma questão aí de que você já sabe de alguma coisa do vídeo antes de vê-lo, exatamente, né? Aí você já fica meio que propenso, né? A ter pensamentos escrotos durante o vídeo. Porque se aquele vídeo aparece e você não sabe nada sobre ele, acho que você, pô, vai encarar como uma idiotice qualquer. É, depende, né? Depende do quão bizarro é o vídeo. Todos os ouvintes agora, faz o teste. Sua mãe estiver entrando no quarto, você programa, sei lá, faz alguma parada aí pro computador começar a passar esse vídeo. Do nada. Eu duvido que ela vai achar uma coisa engraçadinha ou sei lá. É. Não, mas assim, eu acho que não é questão de se você vê sem a história, você não dá aquela sensação de medo de cagar. Eu acho que a história que acompanha, que vem antes, na maioria das vezes, amplifica a sensação de temor que você vai ter na hora que você vê um vídeo desse. É a mesma coisa quando você lê um livro de terror, um livro do Lovecraft, por exemplo. Você lê ali, aí, tipo, tá de noite, você lê aquela parada e fica aquela sensação meio ruim, sacou? Só que aí você ainda joga um vídeo extremamente bizarro em cima. É foda, tem cara. Gente que hoje à noite não vai conseguir fechar o olho. É, você mesmo. Quais são as creepypastas mais famosas? Falando de imagens, uma bem famosa, até o Aiken fala que odeia, é aquela de uma menina no corredor, né? Que eu acho que essa todo mundo já deve ter recebido uma vez por e-mail. Essa foi a primeira creepypasta da história. Eu tinha uns 15 anos quando tinha essa foto já. Que essa foto aí, não sei se você que tá escutando sabe identificar, mas é tipo um corredor, uma escola no caso, com uma menina de preto, com a cara meio bizarra assim, no meio, no centro do corredor, tipo com uma coisa na mão que eu acho que é uma boneca, né? É, meio que flutuando. E ela assim, meio flutuando. É, meio que né? Flutuando. Mas o negócio é que você não pode, parece que, olhar muito tempo nos olhos isso. Dela, né? Era essa a história. E você sonha, você vê a menina, vê vulto, sabe? Esse tipo de eu coisa. Eu não conhecia a história por trás da imagem. Pô, mas na época, isso há uns 10 anos atrás ou mais, quando essa imagem saiu, todos os sites vinham com a historinha, cara. Ah, nunca vi. Eu não vi na internet, na verdade. Onde eu vi foi até sobre um programa falando sobre lendas urbanas, sobre as paradas. Foi o Ratinho que você viu. Eu ia falar agora, foi no Ratinho. No Ratinho é sacanagem. Eu nunca assisti Ratinho na minha vida, cara. Mas você tinha quantos anos quando você viu? Porque você disse que você ficou bastante assustado, fiquei, né? Fiquei, na época eu fiquei com um cagaço foda, tanto que até hoje essa imagem me dá um cagaço, assim, por causa do trauma. Eu acho que eu devia ter uns 8 ou 9 anos, cara. É, essa idade, assim, é o auge do medo, assim, da criança, eu acho. É. Em alguns sites fala, inclusive, até questão de tempo. Se você ficar mais de 30 segundos ou é um minuto com o olhar fixo nos olhos da menina, você aí ela começa a aparecer em sonho, aparecer você vendo vulto, esse tipo de coisa. E eu já vi também uma explicação científica, apesar, assim, em tese, né, científica, apesar que eu acho meio furada, mas sei lá, né, dizendo que isso pode acontecer mesmo, esse lance de sonhar, por causa das cores, que parece que tem um... Você vê que tem umas cores até que, se eu não me engano, a imagem foi até feita pra óculos 3D. Que você vê que tem umas partes verdes, né? Uma parte verde. Parece, né? Imagina, não, essa imagem já é bizarra normal. Imagina você ver essa com óculos 3D, né? É, imagina 3D. Em 3D ela fala com você, cara. Uma tela gigante, assim, de cinema. Que nego tem um ataque cardíaco instantâneo. Eu já vi falando que essas cores daí, que dá a entender que é uma coisa 3D e tudo, né? que é o que mexe com o cérebro, que fixa, né? Que você acaba lembrando mais, umas coisas desse tipo. Mas é aquela história que o Aiken falou, né? Isso também nada impede que isso já seja uma explicação mentirosa em cima de outra, tá ligado? É, eu acho que o próprio poder da sugestão já é suficiente pra você ter um sonho, cara. Ah, não, cara, e vamos dizer aí que essa parada falando, você ficar um minuto com o olhar fixo, cara, se você não sonhar e não ficar imaginando a parada que você... porra, eu te dou um prêmio, cara. Qualquer coisa, se você olhar uma bola de futebol durante fixamente durante um minuto, você vai... aquela imagem vai ficar na sua cabeça durante um bom tempo. Agora, vocês já chegaram a cair em alguma creepypasta? Eu não vou dizer cair, mas eu cheguei a ler, assim, durante bom tempo, sem conhecer na época ainda o que era creepypasta, era essa história do Majora's Mask mesmo. Ah, aquela história do cara que comprou uma fita do Zelda amaldiçoada, né? Na época que eu li, o cara tava postando em tempo real a história, vamos tava dizer assim. Tava jogando ainda. Que o cara é como se ele jogasse e escrevesse uma parte do diário dele na internet lá, pedindo ajuda pro pessoal, falando sobre o que tava acontecendo, entendeu? Então foi bem legal, assim, mas eu não caí, não acreditei que ele tava realmente sendo perseguido por um espírito na fita em momento nenhum, mas assim... Você gostou de acompanhar a história, exatamente, né? Foi assim, eu li realmente como uma história de terror tempo real, sacou? Esse lance dos jogos, só esclarecendo, e nunca é o jogo oficial, o jogo da loja mesmo, isso geralmente é hack que a galera faz, né? No caso do Majora's Mask, ele tem toda uma historinha, mas eu acho que os outros jogos, o pessoal acha que faz hack pra assustar quem jogar, né? Eu tava vendo um do Super Mario, uns vídeos no YouTube lá de um hack do jogo, que o Super Mario é todo felizinho, né? Aquela coisa lá, aquela musiquinha. Aí tem uma hora que o cara tá jogando nada, a música começa a ficar em câmera lenta, não sei se tava de trás pra frente, fica uma música meio distorcida, e todos os efeitos do Mario vai embora, tá ligado? A fase fica toda pra baixo, tá ligado? É claro que você, que vai jogar esse jogo sabendo que é um hack, não assusta, né? Mas digamos que você vai jogar sem saber, né? Aí isso que eu acho que deixa o cara meio cagado na hora. O cara não espera, né? Cara, eu admiro uma pessoa que consegue fazer isso. Por exemplo, escrever uma história, pensar em algo e disseminar e fazer as pessoas acreditarem. Pô, tem a criatividade, né? De qualquer não, mas forma. Porque, se você for ver, tem umas histórias que são muito mal escritas, né? São até comuns, mas algumas são bem interessantes, assim, dão medo mesmo. Digo até que a maioria é muito mal escrita, muito mal feita, mas, né? Muita gente acredita nessas coisas. A gente fala aqui que a gente não acredita, beleza. Mas a maioria das pessoas acredita nessas coisas, velho. Quantas vezes você não recebeu uma corrente de e-mail, aquele negócio da menina que caiu no arame farpado, não sei o que lá, e vai te pegar de noite se você não mandar pra não sei quantas pessoas. Quantas vezes que a gente não recebe corrente desse tipo de coisa? Eu já vi várias pessoas mandando assim no começo, e disse, eu não acredito, mas pra garantir, né, tô mandando. Pô, então você acredita. Bem, tem o negócio do Slenderman, né? Vocês já viram essa creepypasta do Slenderman? Eu já ouvi falar só dessa creepypasta e parece que nego faz... parece que ela é bem famosa, né? Nego faz vídeo... Nego o Homem Esguio, né? O Homem Esguio, isso. É uma parada assim que eu lembrei de cara do Shadow People, que o Aiken falou já em uns dois ou três gavistáticas por aí, né? Uhum. É aquilo, né? Acho que a gente falou de fantasmas, falou de lendas urbanas também. O pessoal pode escutar lá pra entender melhor. E essa do Homem Esguio... Slenderman, é uma parada que a gente vê muito em fotos, tá ligado? Assim, geralmente tem fotos de crianças e no meio das crianças, assim, geralmente num canto mais afastado, né, da foto, tem um cara no meio bem magro, bem alto, assim, geralmente de preto, né? E nunca dá pra ver direito ele direito. Uhum, assim, né? Parece meio borrado. É, né? Meio borrado. Tem várias fotos. Se você colocar Slenderman no Google Images, você vai achar uma porrada de foto desse estilo. Na verdade, existem várias versões, né? Tem uma que ele usa terno, né? Um cara bem espichado, assim, usando terno no escuro. E tem outras que o cara tem tipo os tentáculos assim, né? Eu já vi um desenho dessa versão. O lance dessa lenda, né, dessa creepypasta aqui, ele geralmente é visto no meio das crianças, né? E geralmente antes de uma das crianças desaparecer. Uhum. Como se ele tivesse ali por perto, sempre que a criança tá pra desaparecer, ele tá por perto, sabe? Tipo, pra levar embora. Escolhendo, né? Escolhendo uma criança. Hoje em dia nem tanto, mas eu acho que era mais esse tipo de história que dá medo mesmo pra criança, né, cara? Eu tinha medo desse tipo de coisa. Tipo, velho de saco, né? Pô, se eu tivesse 8 anos, tava cheio de medo agora. Eu acho engraçado, porque se você procurar imagens dessas historinhas de creepypastas, né, tem muitas imagens imagens que são aquela coisa bem elaborada, assim, de tal forma que é tão bem feito que a gente vê que é fake, né? Já essas imagens do Slenderman eu acho legal, que elas não são aquela coisa, geralmente é um vulto ali, isso eu acho que dá mais medo, né? Pode crer. É, cara, coisa que envolve vulto é assustador. Demais. Eu acho que são mais sinistras ainda são os vídeos que o nego faz, assim. Vídeo eu nunca vi. Eu... Não exatamente do Slenderman, entendeu? Ah, sim. Mas quando o nego faz montagem nesse estilo, assim, é porque em vídeo até... Tendo a imagem em movimento ali, eu acho que faz parecer mais real. Torna coisa mais crível, né? É. Mas quais são os vídeos, assim, tirando lá o do Obey the Walrus, que você acha que... É, que o Obey the Walrus, o Obedeza a la Morsa, não é uma montagem, né? É um vídeo de verdade. Mas de montagem, qual é o que vocês aí se lembram, assim? Tem um vídeo aqui que a gente ainda não viu, porque todo mundo tá cagado, né? É. Aquele vídeo lá, qual que é, Vi? Aquele vídeo lá. The Grifter? Acho que é The Grifter. Assim, né? É, The Grifter. É esse? É. Então, agora a gente vai falar de um vídeo que ninguém assistiu ainda. A gente vai assistir agora. Eu não vou assistir nada. Ó aqui, Ike. The Grifter é um vídeo que foi mencionado pela primeira vez no fórum de imagens do 4chan. Cara. Então, cara, eu li lógico. Também, agora que eu tô lembrando, que muitas das imagens começaram desse negócio de creepypasta começou no 4chan. Não só muitas das imagens, mas muito dos vídeos também. Dos vídeos e dos vídeos, os dos contos. Que tudo começou no 4chan. A Creepypasta Wiki, ela reúne histórias, só as histórias que foram postadas no tópico do 4chan, cara. Já vai na fonte, né, porra? É. Cara, que site do mal esse 4chan. É o que eu falei daquela vez, cara. 4chan é o inferno da internet. É. Aí, ó, o The Grifter aí pra vocês muito machos que vão porra, assistir. Porra, olha que horas são. São 11h30 da noite, eu não vou assistir essa porra, não. Eu já tô me arriscando muito, né, cara? Desculpe. O pessoal fala, né, que é um vídeo que quem assiste passa por uma experiência de redenção da alma, né? Que é o vídeo é mais aterrorizante do que qualquer coisa que se possa imaginar. E ainda dizem aí que os poucos que assistiram foram encontrados mortos nas casas e tem uma coisa em comum entre os mortos, uma boneca estranha escondida em algum lugar da residência da pessoa. Boneca é uma coisa que já dá medo, né, velho? É! Foda, velho. Boneca é uma coisa que dá medo, velho. Se for de porcelana, então fodeu. É, você né? assistiu, aí quem o vídeo do The Grifter. Cara, eu considero uma ótima noite de sono quando eu não consigo me lembrar do que eu sonhei. Você nunca sonhou com coisas boas, velho? Cara, assim, eu acho que uma vez por ano eu sonho com algo bom. Tem aquela parada lá, não sei se é do espiritismo, sei lá, mas que diz que quando você sonha, é que na verdade você sai do seu corpo, né? Sim. É como se a sua alma sai do seu corpo e vai visitar outros lugares, né? A alma do Ike só vai pra desgraça, eu né, velho? Eu só vou pra merda, hein? Puta que pariu. Pô, Ike, você tá indo pro inferno todo dia. Eu quero saber onde que minha alma foi parar. O último sonho em que eu tava num campo de concentração nazista. Caralho, mas ok. Velho. Uma pessoa que seja espírita, ela vai dar uma porrada de explicação aí pra esse teu sonho. Que almas viajam no tempo também. Pode ser que isso é uma lembrança da sua vida passada. É, essas coisas assim. Veja bem, os nazistas lá, que organizavam lá os campos de concentração, onde provavelmente esses caras estão nesse momento? Eu espero que não dentro de mim. Porque eu já andei lendo o Livro dos Espíritos, né, algumas vezes. Que, não sei se vocês sabem, é um livro do Allan Kardec, que ele interrogava médiuns, né? E entre as perguntas que ele faz, tem uma lá que o médium responde que a pessoa não pode regredir, né? Mas ela pode ficar várias vezes naquele mesmo plano, né? Então, se um nazista não evoluiu, então ele reencarnou e tá por aqui. Foda-se. Eu não quero sonhar com essa merda. Aí que você está tenso, aí. Eu tô lembrando desse sonho. A sua casa fica num local inóspito? Não, não. É no centro da cidade. Fica, Itaperuna, né? Fica no noroeste do Rio de Janeiro. O Creepypasta Wiki tem um guia pra você escrever uma creepypasta, né? Realmente, através desse guia, você identifica muitas figuras comuns que você vê nas creepypastas, assim. Ele diz aqui, o que é assustador que você tem que usar nas suas histórias? Crianças e garotos. Uhum. É, claro. Criança é lei, né, velho? Aí tem espelhos. O que não é claro, estático, fotos borradas, por exemplo. Olhos, faces, sorrisos, dentes. Tudo isso pode ser descrito como uma forma de enervar as pessoas, né? Uhum. Engraçado, né? Criança, sorriso, né? Umas coisas assim que o pessoal costuma, né? Ter medo desse tipo de coisa, assim, né? Em certos contextos. Não é questão de ter medo desse tipo de coisa, mas na situação em que você usa ela. Então, é o que eu falei. Em certos contextos, viram as coisas assustadoras, né? É, porque, assim, eu acho que se você coloca uma coisa, vamos dizer, teoricamente inocente, como crianças, numa história envolvendo massacres e coisas horrorosas acontecendo, coisas do tipo, eu acho que isso causa um incômodo ainda mais profundo na pessoa, né, vamos dizer assim. Principalmente quem gosta de criança, assim, quem gosta desse tipo de coisa. É, histórias com coisas que você gostam que estão sendo pervertidas ou coisas do tipo. Pois é, é muito até que o Silent Hill, o jogo, gosta de fazer, né? Ele pega criança, escola, hospital, lugares assim que você geralmente pensa o quê? Que tá seguro, coisas inocentes, né? Mas é interessante, as lendas urbanas, tinha muitas que eram situadas em escolas, né? Mas as creepypastas eu não vejo muitas, né? Acho que talvez por isso não tenha muitas creepypastas, né? Já ficou batido. Se você for pensar direitinho assim, escolas são um lugar meio bizarro, né? É, tem professores lá. Tem matemática nas escolas. Não, mas eu digo, imagina sua escola de madrugada, assim. É, aqueles corredores cheios de portas, uhum, janelas. É, né? É uma parada meio estranha, assim, mas não tem muitas creepypastas com isso, né? Com histórias escolares. Se procurar, cara, eu acho que dá pra achar. Eu acho que se você olhar bem, qualquer lugar público, assim, que ele esteja vazio, eu acho que é um pouco assustador. É. Por exemplo, eu não sei se eu cheguei a falar isso no dia que eu recomendei também o Silent Hill lá naquele Gava Estática de Indicações, mas é engraçado isso, né? Tem o lance do hospital, você vê o hospital vazio, escuro, é assustador. Um shopping center, imagine você dentro do shopping center sozinho, escuro, sem luz nenhuma, assim, só com a lanterna. Esse tipo de coisa costuma ser assustador, né? Lugares que em tese era pra estar cheio de gente e tudo claro, né? Verdade, bem colocado. Verdade. Desse lance que a gente começou a falar de criança, sorriso, né? O Fábio tava comentando aí, né? Que são coisas pra você criar sua creepypasta. Tem um vídeo, tipo uma pegadinha, assim, acho que é espanhola, alguma parada assim, né? Ah, aquela pegadinha lá. É, que os caras pegam assim, eu acho que é no hotel, né? No meio da noite, acredito, os caras pegaram uma menininha, assim, sei lá, de uns 8 anos, por aí, botaram a maquiagem nela, assim, deixaram o cabelo todo pra frente, assim, estilo a menina do Chamado, né? Isso. E o que é que eles fizeram com a menina? Desse jeito, deixaram ela parada no meio do corredor. Ela não ia correr pra cima das pessoas pra dar susto nem nada. Apenas ficava parada no corredor, com a boneca na mão. Quando alguma pessoa virava o corredor, dava de cara com aquele corredor vazio, apenas com a menina no meio. Todo mundo que via aquela imagem se assustava. É. Engraçado isso, né? A menina ali. A menina nem sequer foi correr pra dar susto, gritar nem nada. Ela tá parada. Vocês se lembram de um vídeo que tinha? Tipo, um amigo seu mandava pra você. Ó, oh, vem aí, que maneiro. Quando você abriu o vídeo, aí, tipo, era um carro, assim, numa musiquinha bem tranquila, e de repente viu um monstro, assim, dava um susto do caralho. Ah, já vi. Nossa. Cara, eu fiquei com ódio de quem me mandou isso. Ah, teve uma época que foi onda mandar vídeo de susto. E agora a onda da galera que filma os filhos vendo um vídeo assim, né? E coloca no YouTube, né? Isso são pais maldosos, cara. Acho que até no Mundo Canibal eles fizeram uma colagem com essa parada, assim. Eles fizeram até com a sobrinha dele, velho. Voltando ao assunto de como fazer creepypasta e tal, outra parada que eu acho que é bastante interessante que eles fazem nas creepypastas em geral é descrever extremamente bem certas coisas, até um pouco nada a ver, sacou? Pra te inserir mais na história, né? Na sensação do que tá acontecendo, nas coisas do tipo. E acho que faz um bom efeito, sabe? Tipo, descrevendo que tipo de coisa, por exemplo. Por exemplo, descrever se a história se passa numa casa, descrever toda a casa detalhadamente, o caminho que o cara tá fazendo dentro da casa, sacou? O estado de conservação, o cheiro das coisas dentro da casa, coisas do tipo, entendeu? Velho, os caras aprenderam com Stephen King, né, velho? Essas coisas. Stephen King fala até da mancha da camisa do cara, que era provavelmente, né, algum tipo de suco, mas não era tangue, era de polpa de fruta. É bem assim. Eu até li uma, que é aquela Barbie.avi, que, que é meio assim, né? A história é meio assim. O cara descreve todo o trajeto que ele faz na floresta, pra chegar numa casa. Isso é bem legal, cara. Eu acho maneiro, assim, esse tipo de elemento na história, né? Ambientação, né? É. Tem aquela que o Ike indicou, The Russian Sleep Experiment, né? Que é bem bizarra, né? Essa Russian Sleep Experiment, ela é até legal, só que ela é o tipo de história que eu, assim, não me assusta, que eu acho só galhofa, sacou? Não, ela não é feita pra você cair, tá ligado? Ela é um conto de terror, assim. Ela é aquele tipo de história que envolve mais como é que eu posso dizer, violência extrema do que... É, mutilação, essas coisas. É, exatamente. O legal, a parte maneira dela, que eu acho, é o lance ali da insanidade da pessoa que não dorme nunca querendo aflorar, né, e aflorar de maneira violenta. Pelo menos pra mim isso é uma parte bem maneira, porque eu sou o tipo de cara que meu sono é completamente bizarro, né. Aí você se identifica com a história. É, exatamente. Eu passei por um experimento russo sobre... É, né? Mas eu achei bem maneira essa. Tem algumas outras, né, relacionadas a sono e experimentos, assim, com pessoas em bases que são maneiras. Tem essa tulpa, né, que o cara escreveu. Porra, também. Essa tulpa é uma que eu gosto pra caramba, cara. É uma das minhas favoritas. Conta aí a história aí. Faz o lance da história é o seguinte. Sabe nos Estados Unidos aquele lance que laboratórios, geralmente de remédios e coisas do tipo, pedem por cobaias humanas, né, pra experimentar certos tipos de remédio ou certo tipo de tratamento, coisas do tipo? É paga, né, pros caras. Né? É, paga pros caras. Sim. Então, a história começa com um cara... Tava desempregado, né? É, tava desempregado, aceitou trabalhar pra uma empresa num tratamento desse, num experimento, né, desse. O experimento basicamente consistia em ele ficar numa sala fechada com barulhos, assim, enchendo o saco, tipo barulho de modem, barulho de trânsito, feitos pra tirar a concentração do cara, né? E o cara, ele deveria, tipo, se imaginar ali na sala junto com ele mesmo. Vamos dizer. O que ele chama de o duplo dele, né? É, exatamente. Ele deveria interagir com essa imagem que ele formou ali, sabe como? E tentar manter essa imagem sempre ali, conversando com ele, fazendo coisas assim. E o experimento consistia em ele manter isso cada vez por mais tempo e interagir cada vez mais com essa coisa que é o que eles chamaram de tulpa no experimento. E o cara começa a criar isso, começa a dar, se utilizar dela cada vez mais fora do laboratório, porque essa figura era como se fosse um reflexo do subconsciente dele. Então conseguia, tipo, falar pra ele coisas que ele mesmo não lembrava, que ele tinha visto antes. E isso começa a consumir cada vez mais a vida dele, ao ponto que, de repente, essa tulpa já tava dando ordens dele pra ele ser agressivo, falando que ele não precisava mais de contato com amigos e com famílias e coisas do tipo. E ele percebe a merda que tá dando, sacou? E ele começa a tentar suprimir essa tulpa. E ele vê que tá ficando extremamente difícil não imaginar aquela criatura. E um dia, quando ele tá lá no laboratório, na sala da empresa, eles mandam ele parar de tentar suprimir a tulpa dele. E ele, tipo, não sabe como que os caras sabem que ele tá tentando suprimir a tulpa, sendo que ele não falou pra ninguém. E então, de repente, a tulpa dele vira e fala com um dos caras. E o cara responde, sacou? Ou seja, a criatura já tá se manifestando na vida real, vamos dizer assim. E aí essa tulpa se liberta, o pessoal do laboratório some, ele dá um doping nele lá, ele apaga. E quando ele acorda, todo mundo sumiu. E aparentemente as pessoas que ele gostava, os amigos dele, começaram a ser mortas por ataques de alguém violentíssimo, sabe? Essa daí é meio estilo alguns filmes que a gente pode até ver por aí, né? Sei lá, tem um filme do Batman lá, esqueci o nome do cara. Michael Keaton? Não, porra. Do Batman de verdade. Bem, né? Batman de verdade? Como assim? Ele existe? O Michael Keaton não é, né? Se existe um Batman, não é o Michael Keaton. Claro, cara. Vocês vão me dizer que o Batman ali não existe. Christian Bale. Christian Bale. Aquele que ele tá bem magrelo? É, isso mesmo. Eu vi esse filme, é bem maneiro. Acho que é o Operário ou o Maquinista. É o Operário, coisa eu acho. Assim. Acho que é The Machinist, né, em inglês. É um lance meio assim, né, cara? É, mas no caso do Operário, é uma questão de um problema psicológico mesmo, né? É. Esse tulpa tem umas pitadas de sobrenatural, realmente. Pitadas não, né? Vira totalmente sobrenatural. No final. Andei pesquisando umas coisas aqui, parece que teve coisas relacionadas a isso, episódios de Arquivo X, de Supernatural. Uhum. E pelo que dá pra entender mais ou menos aqui do que eu olhei, isso daí é vem de uma crença tibetana, né? Eles falam que a definição mesmo é que é uma criatura que foi materializada pelo pensamento humano. É. Literalmente. E, inclusive, tem um relato real sobre um camarada que diz que manifestou uma tulpa e ele teve que destruir ela depois, quando ela começou a realmente a se rebelar. Isso é assustador. É, isso que é o maneiro das creepypastas, né? São aquelas que pegam elementos reais, assim, inclusive elementos reais bizarros, e expandem daí, né? Dá uma misturada, né? É. O Aiken. Oi? Você leu essa Candle Cove? Ah, li. Essa é muito legal também. Essa é maneira, cara. Essa é maneiríssima. Do que trata? Então, o autor da história, ele conta a história como se ele tivesse copiado e colado um fórum da internet, né? É. A conversa do fórum é sobre um programa de TV que as pessoas viam quando crianças, chamada Candle Cove, que falava de uma garotinha no mundo imaginário com piratas, né? Com... Tinha até um esqueleto, pai e tal. Era como se fosse um programa daqueles com fantoches, né? Marionete. Puppeteers, né? Fantoches. É. As pessoas iam discutindo sobre o programa, né? Ah, eu lembro, em 72 eu assistia. Tinha umas partes que eu tinha medo da caveira e tal. Eu, cara, é isso mesmo, eu tinha medo. Pô, a história vai se desenvolvendo daí. Os caras vão lembrando cada vez mais detalhes do show. Vão lembrando dos personagens e tal. Isso. Então, um dos caras, ele meio que comenta. Cara, e vocês sabem qual é? Por que que parou? Qual que foi o final? Ou coisa do tipo? Aí um outro cara fala, caramba, cara, não acredito que vocês me fizeram lembrar disso. Foi extremamente bizarro aquele último episódio. Eu só lembro que durante o programa inteiro era um barulho macabro e a garotinha gritando desesperadamente. E os bonecos gritavam também como se fosse um show de horrores e algo horrível acontecia e tal. Isso. E aí todo mundo começa, não, meu Deus, eu lembrei disso agora, realmente, aquilo era um pesadelo acontecendo. Não, e tal. Na verdade, essa parte do episódio tem uma garota que diz que teve um pesadelo com isso. Aí outro cara diz, não, isso foi um episódio, não foi um pesadelo. Verdade. Eu lembro que... É, não foi um pesadelo. Eu assisti isso, pô, como é que pode ter sido um pesadelo seu, pô? Exatamente. Né? E aí um deles falam que o cara foi visitar a mãe dele, conversou com ela e perguntou sobre esse show, sobre esse episódio, se ela lembrava. Aí ela fala que não lembrava, mas ela lembrava do sujeito, né? Parado todos os dias durante 30 minutos olhando pra televisão com estática pura. Ela dizia, ó, meu filho, você dizia assim, ó, vou assistir o programa Candle Cove dos Piratas, viu, mãe? Aí a mãe dizia, eu achava engraçado porque você chegava na frente da televisão e ficava assistindo só estática por meia hora. É. Ah, isso é bizarro, velho. E esse é o último cara que comenta no suposto fórum, né? A história da Creepypastas é como se fosse um fórum. Então. Essa em específico tem a forma de uma discussão. É como se discussão no fórum, pô, assim. Bem legal. E isso daí, eu acho que o Aiken comentou que também dá um caráter de realidade, né? Sendo uma discussão em um fórum. É, o cara diz, não, peguei essa história no fórum tal, não sei quando. E o legal é que eu gosto desse estilo de história, porque essa não tem massacre, não tem violência, não tem nada. É uma coisa bizarra apenas. E é perturbadora, né? E eles tentam... O quê? Só tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. O que tá acontecendo? Alerta de voz bizarra. É a voz bizarra. Tá cortando. É voz de creepypasta. É. Quer experimentar trocar o meu fone com o seu pra ver se o problema é seu fone? Não sei. Quer tentar? Nossa, bizarro. Macabro. Que porra é você? Porra. Meu irmão, ajeita esse negócio logo aí, porra. Eu acho que o Fábio começou a se tremer. É, cara, eu tô escutando vozes no meio dessa estátua. Oi. Melhorou? Fala aí, vai, fala aí. Oi. Pô, melhorou, cara. É, agora você vai piorar a minha? Não, pior que a sua tá boa. Eu tô com a impressão, cara, de que isso é conexão, de que não é o fone, não. Mas a minha também tá ruim. Não, a sua tá boa. Aí é que tá, a conexão é a mesma. Então, mas aí tu tá ocupando a banda toda, pô. Eu sou espaçosa, né? Pois é. O que é creepypastas, Aiken? É creep, eu até entendo, mas pastas? Isso aí é pro Aiken explicar, cara. Seria alguma coisa de creme dental? Nossa, essa cara... Foi a primeira vez que eu fiz uma piada, já certo que eu vou tirar da edição, tá ligado? Com vergonha ainda. Puta merda. Mas então, continuando. Cara, acho que tem a ver com macarronada, né? Uma macarronada bem ruim, né? Cada vez pior, né? Uma ladeira abaixo. Não, acho que tá dando um... acho que tá dando um delay meio tá estranho. Tá dando um lag na voz do Ike. Na minha? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa... Agora tá bom. Opa, melhorou. Melhorou? Quer ver? Ah, é que eu tava baixando um jogo. Não, não. Eu fechei as janelas, umas paradas. Fechou a janela de download, né? É, não, porra. Ah, que barulho maravilhoso. Ah! Cara, eu considero uma ótima noite de sono quando eu não consigo me lembrar do que eu sonhei. Você nunca sonhou coisas boas, velho? Cara, assim, eu acho que... Uma vez por ano eu sonho com algo bom. Ah, cara, eu considero uma boa noite de sono quando eu sonho que eu estou passeando com entes. Que porra é isso? Você não assistiu O Senhor dos Anéis, né? Sim, mas... Aquelas árvores lá do... As árvores que andam, os pastores de árvores. Não, peraí. Você sonha com árvores andando e você acha que isso é bom? O cara já imaginou aquela do Mortal Kombat, né? Que eu já... Você precisa rever Senhor dos Anéis pra você ver que essas árvores não são assustadoras. Eu lembro dessas árvores lá e elas são assustadoras. Puta merda. Barulho estranho esse aí. Nossa. Fábio. Alô? Ah, é o vídeo, ele tá vendo. É o Fábio assistindo o vídeo. Queria ver se dava um medinho em você. Ah, que medaço. Tinha umas partes que eu tinha medo da caveira e tal. Eu, é isso mesmo, eu tinha medo. E aí, Aiken, continua aí. Como assim? Porra. Como assim? Ótimo, né? Ele só leu a primeira página. Né? É, aí na creepypasta de pergunta pra mim. E aí, pequenas traças, finalmente estamos aqui de volta, né? Aqui quem fala é o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Aiken. Fala. E com o Fábio. Isso aí, né? A gente tá fazendo uma apresentação nova, né? Ah, a gente tá fazendo uma outra apresentação aqui, porque desde que a gente gravou o programa e tá gravando bloco de nota, faz 4 meses, então. Depois de tanto tempo aqui, qual é a explicação que a gente tem, Vivi? Por que você tá perguntando diretamente para mim? Porque eu tava escutando aqui o último Gavi Estática, que a culpa é sua! Não, de fato, eu falei que ia me esforçar ao máximo para não deixar atrasar o Gavestática, mas acontece que eu comecei a trabalhar. Ah, se o Gavestática fosse em vídeo, na hora que ela fala, é, ah, eu ia me esforçar ao máximo, ia fazer aquele corte repetindo e ela jogando o I, tá ligado? Jogando até. Então, mas aqui estamos, né? Depois de muito tempo, muita coisa aconteceu e muita coisa também não aconteceu. Nesse tempo que a gente ficou sem gravar, nós deixamos acumular alguns e-mails, mas a gente não ia conseguir ler todos, então a gente só separou esses 4 pra ler, mas não é pouco caso da gente. É só porque senão ia ficar muito longo. Primeiro e-mail que a gente tem é do Daniel Trova, 16 anos, Umuarama, Paraná. Olá, engavetados. Realmente não dá para comparar os novos filmes do Batman com qualquer outro filme de super-herói. Chega a ser covardia, mas também já foram tantas tentativas de fazer um bom filme do Batman que já estava na hora de dar certo. Esse cast foi ótimo, embora tenha vindo um pouco atrasado, mas até vale a pena... Atrasou um pouquinho. Até vale a pena... Daniel, você... Um pouquinho só. E você, Daniel? Por onde está nesse momento? Mas né? Até vale a pena espera se for um bom podcast. Continue assim, com ótimos casts. Um abraço a todos e falou. Que o passado ele já tinha atrasado um pouquinho, né? Esse daqui agora. Passado acho que foi uma semana só que a gente atrasou. Nossa, velho, a gente falou de filmes, de heróis no cinema, heróis, né? Heróis no cinema. Foi um cast com o PH Santos, muito bom, inclusive. E o que foi que ele falou? Falou dos filmes do Batman. Cara, filme do Batman são os mais épicos dos filmes de heróis até então. É verdade. O próximo e-mail é do Jô Santos Pinheiro e vejam que são palavras dele, não são nossas, certo? Certo. Okay. Fiquem atentos a isso. Ele disse: olá, amiguinhos do gaveteiro. Esse amiguinho já foi meio estranho. É. Isso, essas são palavras suas, não do gaveteiro. Meu nome é Jó, tenho 29 anos e moro em Campinas, São Paulo, a capital gay do Brasil. Adoro o perigo. Que não é gaúcha, não tem parada gay e muito menos o grupo gay da Bahia. Não sei de onde vem a fama. Oh, o cara já começou na defensiva, você viu, né? Ele continua: comecei a ouvir o podcast através de meu irmão e já estou em maratona com todos os episódios. A respeito da parte B do episódio 52, filmes de HQ, concordo que o porteiro do condomínio de Asgard estava fantástico no filme como negão, mas não estranhei a situação como vocês. Os asgardianos são deuses nórdicos, porque são venerados pelos nórdicos, mas não são naturais da Escandinávia, são de uma outra dimensão, isso de acordo com a HQ. É. Sendo assim, quem pode afirmar que não há outras raças por lá? E mais, Ogum, o guerreiro cosplay oriental do filme, é também oriental nas HQs. Pra quem lê o Thor sabe bem disso, aparentando os guerreiros mongóis. Então, até mais, galera. Isso, mas eu acho que quando foi o Aiken que falou, não foi? Se não me engano, mas ele tá falando em relação relação, acho que é mitologia mesmo, é. Não ao, o herói em si, né? Mesmo porque, na verdade, pra mim, as HQs do Thor sempre foram meio nhé. O Thor é um herói bem nhé, na verdade, né, velho? Quando eu tinha, sei lá, 7 anos, já achava o Thor ridículo, né? Imagina agora, né? O outro e-mail que a gente recebeu aqui também foi o do Dom, do Papo Fandango, né? Um cara até que escuta a gente também há um bom tempo. Ele falou o seguinte: salve, salve, meus amigos do Gavistática. Sou o Bruno, do Papo Fandangos, e compreendo muito bem essa coisa de falta de tempo para gravação e edição de um podcast. Ele, quando mandou esse e-mail aqui, já foi depois que a gente tinha dado uma parada, né, no blog. Aí ele fala: o papo é semanal e muitas vezes já tivemos falhas quanto a isso. O que posso falar pra vocês não desanimarem, continue com o programa. Não posso falar que sou ouvinte assíduo, porque não sou, mas sempre que posso, estou escutando o Gavi Estática. Curto bastante o cast de vocês. Ah, acho que falta uma página do Facebook de vocês. Aí é com quem manja de Facebook, né, cara? Eu sou muito broco. O Ike manja bastante. Manjo bastante. O meu Facebook é em piratez. É, né? A rede social do Ike é o correio, né? É uma parada meio assim, né? É falar. Gostaria de falar que o Papo Fandangos está aqui para ajudar vocês no que precisarem. Olha só quanto a gente tá precisando. Pô, eu tava querendo comprar um kit de dado novo. Então, a gente tá pretendendo casar também, estamos precisando aí assim, umas doações, verdade, e tal, né? Fazer a festa. A gente podia colocar a lista de casamento no nome. Por que você acha que a gente tá voltando nessa época, rapaz? É pra gente conseguir alavancar alguns fãs a mais, né? Pô, fazer que nem o Azaghal. O Azaghal ganhou uma burrada de presente, tá vendo? Então ele fala isso, né? Diz que vamos continuar porque o show não pode parar. E qualquer dia desses, gravamos um cast todo mundo junto. Tanto o Gavi Estático quanto o Papo Fandangos. Eu acho que é válido, né, cara? Tudo bem, como eu tava falando aqui em off, qualquer dia desses é uma coisa vaga, né? Mas eu acho que é válido. É igual bora marcar. É. Não, aí quando o cara fala assim, você vira o visitante chato e começa a perseguir ele até a promessa ser cumprida. É que nem quando você tem... Quando a gente já falou, tem um Gavi Estático, né? Quando vai na casa de algum amigo, alguma coisa assim. Aí, sei lá, tá a família do cara lá jantando, né? O cara meio desconcertado fala, e aí, bora jantar, né? A pessoa espera que você vai falar, não, não preciso, né? Você pode... Assim, opa, só tava esperando você chamar. Eu quero ver que tem aquela comida contada, tá ligado? Já fica nervoso. Foi que nem eu tava aqui, ó. Chegou o primo Davi aqui em casa, aí a minha sogra falou, viu, eu tava fazendo café, né? Fala, ô Nando, você quer café também? Eu já falei, opa, eu só tô fazendo pra mim. É verdade, cara. Eu não divido. O Diego fazendo café fresquinho. Cara, a minha cafeteira era minúscula, cara. Não cabia mais que uma xícara. Meu primo aqui chegou de manhã, minha mãe virou pra ele e falou assim, ô Nando, você quer café também, Diego? Eu falei assim, só tô fazendo pra mim, cara. A cara da galera. Mas não. Você quer se casar com essa atitude, Diego? A sua sogra. Trata-se da sua sogra. Aí, este foi... Não agora, né? Nossa, a gente mudou o assunto aqui. Mas eu li agora há pouco o e-mail do Dom. Valeu, Dom, aí pelo apoio. Mas que e-mail a gente tem aí pra ler? Ai, quem? Tem mais um feedback aqui da Aline, de 24 anos, do Mato Grosso. Ela diz o seguinte... Olá, antes de iniciar o e-mail, gostaria de saber como vocês gostariam de ser chamados. Gaveteiros ou engavetados? Olha aí. E aí, como que a gente gostaria de se chamar? Engavetados, porque gaveteiros eu acho que não faz sentido, né? Pergunto isso, pois facilitará nas próximas vezes em que escrever para vocês. Por enquanto, vou chamá-los de pessoas legais que fazem o Gavestática. Aí, isso é maneiro. Também, né? Agora sim, deixe-me apresentar. Olá, meu nome é Aline Cristina, tenho 24 anos e moro no norte do estado do Mato Grosso. Muito longe mesmo. Longe mesmo. Depende do referencial. Né? É. Pra quem mora no sul do Mato Grosso... Não é tão longe assim. Não é tão longe assim. Há 3 dias descobri o podcast de vocês. Eu acho que isso tá meio defasado. É, eu acho que sim. Tá um pouquinho. Bote 3 meses aí, né? Pra compensar. Há 3 meses e 3 dias descobri o podcast de vocês, pessoas legais que faziam gavestagem, através de uma googlada na net em busca de podcast que falasse sobre ufologia. Não que eu seja ufólogo, que minha vida gira em torno de ufos. Na verdade é mais fácil os ufos girarem em torno da vida dela, né? Eu pensei em falar isso, mas... Você passou, né? Aí eu peguei. É. Mas esse assunto que sempre chama a minha atenção e naquele dia estava procurando um podcast que falasse do assunto. Depois de ser redirecionada para o site de vocês, que eu acho que tem um layout muito divertido, descobri todos os outros programas gravados e o primeiro que desejei escutar não foi de ufologia. Preferi ouvir primeiro aquele sobre histórias de viagens e não me arrependo. Pois é, foda. Participação do Lauro foi foda, velho. E o Ferdinando contando a história dele, todo performático, cara. Que vergonha alheia, cara. Foi amor logo na apresentação. Adorei conhecer o Gavestática, o estilo de vocês é muito bom e todos os podcasts que eu vi até o momento me divertem demais. Além, é claro, de informar. Suas vozes são gostosas de ouvir, sem gritos ou sons estridentes. Oi! Todo mundo fazendo sesh, né? Voz de lords ingleses. continuando. Passa uma tranquilidade e o humor de um bom papo de amigos. Por isso, passei a escutar sempre, identificando-me com histórias cotidianas que contam ou apreciando todos os temas de cultura nerd ou não que discutem. Imagino que deve ser complicado fazer o Gavestat, que muitas vezes vocês podem ter frustrações. Mas o resultado é excelente. Por favor, não desanimem. Continue esse ótimo trabalho. Seu podcast torna a vida de muitas pessoas mais animada e feliz. Agora tem mais alguém que se diverte os escutando. Eu. Beijo para todos vocês. Nossa, esse eu acho que foi o melhor e-mail que a gente recebeu até agora, hein? Sem querer desmerecer. É, as outras pessoas poderiam se esforçar um pouquinho mais, tipo a Aline Cristina. Pra chegar nesse nível, né? Pô, a Aline é uma ouvinte modelo do Gavestat. Nossa. Porque, cara, veja quantos episódios ela comentou lá e comentou coisas relevantes, né? Nossa, foi foda mesmo, velho. Ela saiu comentando desde o primeiro Gavestática, eu acho que em todo Gavestática que ela escutava, ela comentava, velho. Isso é muito bom, ela não tem ideia assim quanto isso não anima a gente. Na época que ela começou a comentar, a gente tava mó desanimado, né? O Gavestática tava parado, o blog todo, de uma forma geral, tava bem parado, né? Tá ainda um pouco parado. E isso dá uma alavancada boa mesmo no ânimo da gente. É, ela comentou das frustrações, né, que costuma acontecer. Ela não sabe da missa a metade, né? Nossa, cara. Às vezes que a gente perdeu a gravação depois que terminar. Nossa, velho. É, malandro. Mas é uma coisa que a gente gosta de fazer. A gente tava sentindo falta de fazer. Pra quem não sabe, esse Gavestat que vocês escutaram agora de Creepypastas, a gente gravou há uns 4 meses atrás. Ou seja, desse bloco de notas até o Gavestat de agora, tem um lapso temporal foda, tá ligado? É. Até antes de a gente chegar aqui, quando a gente falou, não, vamos gravar aqui um bloco de notas, todo mundo junto e tudo, porra, a gente tá sentindo falta, né? Porque a gente praticamente não consegue se falar, né? Se não for gravando Gavestática, a gente não se fala também direito. Né? Por voz mesmo, assim, é muito difícil a gente se falar. Até explicando pro pessoal, né, que acho que é a maior coisa, assim, que complicou pra gente. Primeiro que teve a minha mudança, né, que eu não consegui manter o ritmo aqui no Gavestática, a gente começou a trabalhar também, trabalhando até dia de domingo, tá foda. E ainda teve o Fábio que tá... Em que local do mundo você tá agora, Fábio? Ah. Diga, viajante, onde você está? Agora eu estou na conexão transatlântica na Espanha. Ainda teve até um episódio aqui quando eu falei, porra, vou começar a mexer no gaveteiro agora. Um dia depois meu computador quebrou, velho. Puta, foi bem assim mesmo. Cara, isso é uma frustração foda. Nossa, cara, isso me quebrou, tá ligado? Parece que o computador me quebrou junto, velho. Eu acho que eu só não desanimei total, assim, porque eu tava com dinheiro guardado, deu pra comprar outro computador, e porque o HD deu pra eu recuperar tudo que eu tinha no gaveteiro e tudo, aí deu pra, pelo menos, não perder esses podcasts, né, que a gente tá com 2 podcasts gravados, tava com esse do Creepypastas e mais o próximo, que ainda tá com a participação super especial que tá na geladeira, né, cara? Coitado! Ah, acho que ele pode até adiantar, né? É um cara do Nerd Drops, né? E não é o Polar. Quero mandar também um abraço pro Hugo Soares, o pessoal do Pauta Livre News, né, que gostam de escutar lá o nosso podcast, né, gostam de escutar o Gavestat. Eu tô sempre escutando o Pauta Livre News também, apesar de eu ser um stalker que nunca comenta em nada. Não, o Hugo Soares, a galera lá do Pauta Livre, tava também no Twitter, perguntava, dava dica também, né. Aí um abraço pro Hugo Soares. Eu falei que não sabia quando a gente ia voltar, porque eu não sabia mesmo, mas agora que a gente voltou... A gente tá voltando, né. A gente também tem aqui pra fazer um agradecimento especial ao Eric Musashi, cara, escritor aí do livro Os Herdeiros dos Titãs, que é um cara que ele mandou aqui pra gente de presente um exemplar do livro dele, né? E a gente agradece, achei bem legal. Pô, agradecer, cara. Eu sou um leitor inveterado, viciado em literatura de fantasia e ficção científica e tudo mais. Valeu. É. E pra quem quiser conferir o trabalho do cara, é só comprar o livro Os Herdeiros dos Titãs. A gente vai botar um link aí pra vocês comprarem aí embaixo também, se quem se interessar. Beleza, aí algum parecer aí final, alguma coisa? Gente? Agradecer aí o pessoal do Twitter, que tava sempre perguntando, sempre nos apoiando. Valeu, pessoal. E para aqueles que quiserem falar com a gente, é só escrever para contato@gaveteiro.com ou então através do nosso Twitter, @ogaveteiro. Quando é que a gente volta? Para aqueles que querem saber quando vai sair o próximo Gavestática, não temos previsão. Agora? Era tão difícil você ter falado isso da última vez? Que da última vez eu falei, eu achava que eu não ia arranjar um emprego tão cedo. Aquele emprego foi muito inesperado. Você achava que você não ia perder 100 horas no Monster Hunter, né, cara? Você não sabia que eu ia trazer o Wii pra cá, né? Cara, mas valeu, é como eu falei na Gavestática passada, agora eu reforço, né? Se você está ouvindo isso, você é resistência, cara. E vamos tentar aqui, a gente vai tentar voltar, a gente tá não desanimar, tentar voltar aos poucos. Fox é um novo ritmo. E a gente tem que mudar a cara do gaveteiro, que tá tudo muito bizarro, né, cara? Tem lá a página de análise falando que vai ser uma análise a cada sexta-feira. Tem lá o Gavestática dizendo isso aqui. Tá uma palhaçada aquilo, né, velho? Mas a gente vai tentar resolver isso. Vamos tentar alavancar. E por enquanto, vocês ficam aí com esse Gavestática Underground aí de Creepypastas. É. E aos poucos a gente vai tentando voltar. Isso aí, valeu, galera. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau. Até. Isso aí. Tô com saudade da praça. Só você. A praça era mais.